Portal do Arrocha. Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura quando precisa. Esse é o preço da fama, né? É ou não é? Ela desce, rebola, sobe o cabelo, sacode o popozão, enlouquece com vodka, ainda mistura cachaça com limão. Adora usar decote e fazer bumbum quicar. Enlouquece o meu juízo quando dança. Maluca pirada, tá solta na pista. Então balança, balança, balança, balança. Maluca pirada, capa de revista. Ela é a mina mais cobiçada da pista. Maluca pirada, tá solta na pista. Então balança, balança, balança, balança. Maluca pirada, capa de revista. Ela é a mina mais cobiçada da pista. Você é coisa boa, viu, novinha? É coisa boa, tá? Então balança, balança, balança, balança. Maluca pirada, capa de revista. Ela é a mina mais cobiçada da pista. Com bonecão é diferente, hein? Então, tá bom? Ela desce e rebola, solta o cabelo, sacode o popozão, enlouquece com vodka, ainda mistura cachaça com limão. Adora usar decote e fazer bumbum quicar. Enlouquece o meu juízo quando dança. Maluca pirada, tá solta na pista. Maluca pirada, capa de revista. Ela é a mina mais cobiçada da pista. Maluca pirada, tá solta na pista. Então balança, balança, balança, balança. Maluca pirada, capa de revista. Ela é a mina mais cobiçada da pista. Maluca pirada, tá solta na pista. Então balança, balança, balança, balança. Maluca pirada, capa de revista. Ela é a mina mais cobiçada da pista. Você é a mais cobiçada da pista e fica de trava em cima de trava. Tô comendo esse H.